Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo A3. Eu sou o Jomon e à minha frente está o Jefferson. E aí? E por motivos de emprego maior, não temos um Mario nesse dia. Ou seja, a gente tá com 66% de força. Temos 66% de força e estamos num tete-a-tete, né? Uma conversinha. E da última vez que aconteceu isso foi no Retrospectiva Semanal número 13. E só por curiosidade, eu dei uma travada quando eu falei o meu nome, porque eu tava esperando eu falar olá. O importante é que a gente tá com o leitor não profissional aqui. Foi visto no site da Amazon, agora que a gente vem pra venda, que eles colocaram a palavra Islands no plural. E isso já levou a galera à loucura, falando que vai ter mais de uma ilha em Pokémon Sun Moon. O que você acha, Jefferson, sobre mais de uma ilha? Eu acho que isso aí... Eu já esperava que tinha que mais ilhas, e isso resolve o problema do Mario com não ter uma ilha de gelo. Você puxa um avião longe pra, sei lá, pro Polo Sul, Polo Norte, e você vai poder ter Pokémon de gelo na nova geração aí, eu não sei qual que é. Você tá falando que vai funcionar tipo o mundo do Super Mario, né? Que é um do lado da outra, mas o clima deles são completamente diferentes, né? Isso. Vai ter Pokémon, aí. Vai ter mundo de lava agora. É, pode ser. E eu não tenho muita coisa a comentar, eu comentei já no cast passado, porque o Game Explain já tinha sugerido isso, porque o formato da ilha atual, do Sun Moon, é um pouco diferente da ilha principal do Havaí. Então parecia ser já uma ilha secundária do Havaí, que você começa. E vamos aumentar, né? Vamos ver como vai sair esse produto final. Mas acho que, para isso, eu não tenho muitas opiniões. Uma pesquisa feita pela Influence Central no Reino Unido mostra que as crianças preferem tablets ou smartphones do que videogames portáteis. Bom, eu não acho isso nenhuma novidade, eu acho que isso não é só sobre crianças, mas isso essa pesquisa assusta, porque, eu não sei, quando eu era criança, tudo que eu queria era ganhar um videogame, né? Eu não queria computador, não queria... não existia tablet e nem smartphone. Mas é difícil dizer isso, mas o gosto hoje tá mudando. E o que eu gostaria de saber é, você acha isso preocupante, Jomon? Tipo, você acha que o mercado de videogames tá encolhendo, já chegou no ápice? Ou você acha que isso, quando o cara fica mais velho, ele vai deixar o tablet de lado e jogar videogame? Eu acho que o tablet virou o novo videogame, né? Porque você já tem lá no tablet pra você ligar, assistir YouTube, essas coisas, né? O tablet, ele virou multifunção. Até os videogames atuais, né? O Xbox One e o PS4, essas coisas, eles estão, o Wii U em partes, eles estão virando multimídia. E o tablet já é isso naturalmente, então acho que é meio que normal até você pensar que a maioria do público prefere jogar onde eles já fazem tudo. Que até eu acho que esse é o motivo que a Nintendo tá migrando, entre aspas, né, com umas boas aspas, que ela tá migrando para os smartphones, né, pros dispositivos móveis, como eles gostam de falar. Então o ápice do videogame já foi, agora é adaptar um novo mundo. É, então, acho que tem que virar multimídia, acho que é o jeito é virar multimídia, e ou não, porque aí você vai competir com um produto que já tá na mente de todo mundo, né, que é o Nintendo 3DS, ele conseguiu... Eles deu seus pulos ali, o PS Vita e o 3DS, eles entraram já no mundo com smartphones, né? Não tão fortes quanto agora, mas eles já estavam bem fortes. E mesmo assim, o 3DS, né, o PS Vita em menor escala, mas eles conseguiram. Então, não sei, sinceramente, eu sou muito ruim pra previsão, mas eu acho que, sinceramente, eu não sei, não consigo opinar. É difícil e eu acho triste, mas enfim, a gente vai ter que, sei lá, jogar nossos jogos preferidos em sistemas free-to-play ou coisa do tipo, dói. Eu acho que sempre vai ter espaço pro videogame. Mas aí a questão é em portáteis, você acha que os portáteis continuam? Sinceramente, eu acho que não, porque, sei lá, a Sony já desistiu e se a Nintendo não tivesse Pokémon, eu acho que o 3DS nem teria alcançado tanto, sei lá, passado de 50 milhões de unidades vendidas. Então, vira tipo Wii U, sabe? Um mercado meio de nicho. É que portátil ainda, em menor escala do que smartphone, mas portátil ainda é uma febrezinha, né? Por causa dos exclusivos mesmo no Japão, né? Bastante. Não, sim, tem o Kaiwatch, Pokémon. Sim, mas é aquela coisa do mercado japonês, eu acho que o ocidental, principalmente, eu acho que portátil, ele, tipo, se você tiver um tablet e um PS4, você não precisa de mais nada. Ou se você tem um PC e um tablet, já matou muito do seu tempo livre, sabe? Então, eu acredito que enquanto tiver Pokémon tem espaço, mas ao mesmo tempo se for só com Monster Hunter, Yo-Kai Watch e Pokémon, tipo, acho que não faz sentido. E a gente vê a Nintendo aceitando isso já também, com Fire Emblem e Animal Crossing indo pra tablets, né, indo pra dispositivos móveis. Adaptando a nova realidade, sim. É interessante, chegar nessa conclusão. Olha, concluímos alguma coisa, né? Sem a ajuda do Mario. Sem a ajuda do Mario, é importante. E surpreendendo ou não todo mundo, com o lançamento aí do Ratchet & Clank, eu não sei como se fala esse nome, e o filme do Assassin's Creed, que os filmes de jogos estão voltando, o Tatsumi Kimishima, que eu tive que usar uma colinha pra ler porque eu esqueço o nome dele, em uma entrevista ao jornal Asahi, ele disse que as franquias da Nintendo, né, seguindo aquela nova filosofia de fazer as IPs da Nintendo serem mais importantes, ele vai fazer ele tem interesse em criar filmes de franquias da Nintendo ele pretende lançar um filme nos próximos 3 anos. E então a gente aparentemente está vendo de novo filmes da Nintendo. O que você tá achando disso? Se você olhar pro passado, é um pouco desesperador, assim. O pessoal mais velho já deve ter assistido o filme do Mario, o live action do Mario, e é difícil encontrar alguém que fala, pô, esse filme foi razoável. Eu acho que em todos, né? O filme do Mortal Kombat não tem muitos elogios pro filme do Mortal Kombat. O filme novo do Ratchet & Clank, ele bombou, né? Tipo, ninguém foi assistir, mas ele aí flopou. Ele falou, pô, mas aí é questão de não ser uma franquia famosa, não sei. E parece que o filme está bom, né? Falaram que o jogo está bom, talvez eu não assisti o filme, eu tenho vontade de assistir. Tem que lembrar de assistir também. Bem, mas eu quero assistir esse filme, parece que está interessante. Não sei, mas pode ir pra qualquer um dos lados. Pode ser a Nintendo pode fazer um baita filme quando pode fazer, sei lá, uma cagada, ou pode fazer uma coisa que não interessa. Tipo, Pokémon tem filme ano sim, ano não, ou ano sim. Eu não acompanho, mas tipo, que se dane, sabe? Depende. É verdade, um que eu não citei, mas é outro filme que tá lançando agora, é o do Angry Birds, e esse parece que, eu não sei se já lançou ou vai lançar. Você não citou o filme mais importante, velho. Qual? A trilogia do Tetris. Ainda a gente não sabe como vai ser isso aí. Tetris, mas o do Angry Birds parece, é nos moldes da Nintendo, né? São personagens caricatos e tudo. E parece que vai ser um sucesso, ou foi um sucesso, está sendo um sucesso. Mas, não sei, o que me preocupa é como a Nintendo vai lidar com isso. Porque no smartphone ela procurou a DNA pra fazer, entre aspas, pra terceirizar o assunto, né? Porque eles eram especialistas nessa área. E no artigo do jornal eles falaram que vão fazer por conta própria. Eu fiquei meio assim, sabe? Tipo, falei assim, pô, Nintendo pisando onde não sabe. Eu não sei, os filmezinhos do Fire Emblem, ela não vai fazer sozinha, certeza, né? Igual foram os curtas do Pikmin 3, ela teve os animadores, eles contaram os animadores, mas acho que o roteiro eles querem que seja pessoas de dentro da Nintendo. Enfim, enquanto a gente não souber qual o filme que é, o legal é que já tá perto, né? Sei lá, ela vai lançar o parque daqui a 3 anos, sei lá, é um tempo relativamente curto, mas, sei lá, se ela fosse lançar um filme, Jomon, qual que você gostaria, assim? Eu tenho curiosidade. Então, é que não é bom pra Nintendo, mas eu gostaria de ver o filme do Splatoon. Filme do Splatoon? Um curta não, né? Um filme que vai ser um longa. Aí é forçar a barra, mas com a mesma arte que eles têm nas artworks. Um gizão, eu acho muito bonito como é desenhado as artworks do Splatoon, que não tem nada a ver com como é o jogo em si. Eu acho isso muito legal. Eles até tem uma que eles colocam a Kali e a Mari pra cantar, e isso parece que é uma abertura de um anime que eles fazem. Eu queria ver aquilo bem animado, sinceramente. Ou Earthbound eu acho também legal. E qual filme você acha que faria mais sentido a Nintendo lançar? Pois é, um filme do Mario. É um filme do Mario, certeza. É, eu acho que a Nintendo tem que começar com uma franquia conhecida, que, sei lá, se ela lançar um Pikmin, ela faz mais. É, exatamente isso, ela joga dinheiro fora. Meu filme que eu gostaria, acho que, não sei, eu vou lá por um lado mais caricato e esportista, eu gostaria de ver Punch-Out. Oh, ia ser legal. É, mas você tá falando de... você queria. Esse você queria. É, o que eu gostaria. Eu acho que, do jeito que Punch-Out é caricato e você tem aqueles personagens dos países bem avacalhados, eu acho que zoaria com tudo. E poderia sair alguma coisa engraçada, assim. E qual você acha que é o que daria certo? O que daria certo é aquele rumor da, sei lá, do Zelda. Pode ser. Zelda ou Mario. Você tem que começar. Na verdade, o propósito dos filmes é fazer propaganda, não é dar lucro. E se você vê hoje em dia, pessoal, principalmente criança, não sabe, sei lá, prefere Angry Birds do que Mario ou Link, né? Prefere Minecraft, é Mario. É isso, prefere esse tipo de coisa. Então, eu enxergo vendo os pais levando os filhos pra ver Mario, assim, uma coisa que eles gostam. Pera, enquanto você tava falando, sem ser escroto, mas eu pensei, a Nintendo, ela podia lançar um filme de várias franquias dela, assim, né? Vai, começa com Mario, essas coisas, e ela vai construindo um universo. Tá, você quer que a Nintendo seja Marvel, né? Aí ela cria o MCU, Nintendo, eu não lembro qual era, não, Marvel, eu não, Marvel Cinematic Universe, aí vai ser Nintendo Cinematic Universe, e vai tudo culminar no filme do Smash Bros. Isso. Ia ser muito, eu pensei nisso, ia ser muito legal isso, dia de passagem. É, podia ser. Você pega o Little Mac, o Capitão Falcon, deixa eu ver, Samus. A Samus, o Link, o... Mano, Falcon é que os Platão não vão colocar mais nem fudendo, né? Aí aparecer, tipo, o Capitão Limar e o Ness iam aparecer na hora, assim, tipo a Viúva Negra, que ela aparece no filme do Vingadores, porque foda-se, a gente não vai fazer dinheiro com mulher. Então, é bem justo isso. O maior problema, não digo nem juntar, o problema da Nintendo fazer filme é que a maioria dos personagens são mudos, né? São o quê? São mudos, tipo o Link, o Mario. O Mario ele não fala, ele só fala umas frases assim. Ah não, o Mario fala mais. Ele até um desenhinhozinho americano lá que eles já mostraram que não se importam com isso, né? O Link, ele... Eu não lembro, no mangá ele fala? Eu não sei. Eu não li os mangás de Zelda. E eu não lembro de nenhum desenho de Zelda. O Peach ele fala, eles poderiam colocar ele sem problema. Ele fala bastante até. O Peach fala demais. Aliás, concluindo a sua ideia, né? O diretor podia ter que ser o Sakurai, né? Deixa ele. Ele ia ficar puto também, ele ia ficar nervoso. Acho que a tendinite dele ia atacar no filme, pelo menos. Deixa ele quieto e deixa ele dirigir Smash. Enfim. Então a gente já tá com o nosso. A gente vai. Mano, tem que cobrar isso pra Nintendo, esse. O NCU. É, o NCU, filme do Smash pra 2024, sei lá. Eles vão fazer aquelas. Na E3 eles vão falar, né? Os próximos filmes que a gente vai lançar vão mostrar a linha cronológica também. É. Seria legal, né? Nintendo chegar e falar assim: ah, E3, ah, foda-se, E3 não é pra games, é pra mostrar besteira. Tipo... O negócio da Nintendo agora é Hollywood. É. Então, como estamos sem o Mario, eu irei apresentar a sessão de interação com o ouvinte, que num ato de egocentrismo eu mesmo irei ler, né? Já que eu ganhei a votação lá com um voto pra mim e 0 pro Google Translator. Jamu, pera aí, é 100% dos votos. 100% dos votos, mano, chupa a Dilma. Aqui é 100%, caralho. E o nosso mensagem de sempre é com o Rodney Binor. Eu falei mensagem? Eu não sei se eu falei mensagem antes. Se eu falei áudio ou alguma coisa assim. Se ouvir a mensagem. E a nossa mensagem é do Rodney Binor Orelhana. E ele disse: olá, amigos. Muito bom cast. Deu pra perceber o amor de vocês pela franquia Pokémon. Eu também tô no hype. Só por isso voltei a jogar a versão branca. E pra minha alegria consegui um Oshawott Shiny. E acho que a leitura de e-mails deve continuar com o Jomon. Ele é quase tão antigo no site como o Mario, não? Pergunta pra vocês. de todas as gerações Pokémon, qual é o inicial favorito de vocês? Eu gosto muito do Totodile, mas meu favorito é o Piplup. Eu adoro a forma final dele. Saludos pokémonísticos para vocês e até mais. Nota que ele falou versão branca, né? Provavelmente ele joga em espanhol, que, ao invés de white, né? Mas eu acho a quinta geração melhor, é uma ótima pra recomeçar. E um Oshawott Shiny, mano, isso é cagado pra caralho. Eu acho que eu nunca peguei um Inicial Shiny. O Inicial Shiny também não, né? Principalmente o professor te dando, né, galera? É, acho não, tenho certeza. A pergunta fica, até você consegue responder, Roger. Foi o inicial? Se foi o inicial do professor, quando ele mostra, tá? O bicho fica colorido ou você só descobre que ele é Shiny quando ele te dá? Eu não sei, sinceramente, nunca fui pesquisar essas coisas. E se você é a favor da pirataria, assim, você aparentemente tem um jogo original, não sei. Mas tem umas versões aí, rom hacks da vida, que tem um de Pokémon, é Super White, uns negócios assim, que eles colocam todos os Pokémon no mapa da White. E aumenta a dificuldade do jogo pra quem não se sente desafiado. Eu acho interessante esses rom hacks de jogo, assim. Eu tentei começar, só que aí eu fiquei de saco cheio, porque eu não queria começar a jogar Pokémon de novo sem ser uma nova aventura, e desliguei. Mas... eu não consigo jogar nenhum jogo, nem sei se eu vou jogar o Pokémon Moon, enfim. E aqui a leitura de mesa com o Jamon, ele é quase tão antigo no site quanto o Mario, né? Eu sou de 2011. O Mario pode me corrigir porque ele fica puto se eu falo que eu sou de antes. Então, e o Mario, acho que ele é de 2010. O Mario pode me corrigir. O Mario pode me xingar no próximo. Você, daqui a 2 anos pedindo aposentadoria, Jamon? Daqui a 2 anos tô pedindo aposentadoria. Eu sou tão antigo no site quanto o Mario, mas eu não sou tão ativo quanto ele. Visto a quantidade enorme de matérias que eu escrevi que ele escreve. Então, estamos aí, né? Eu não sei se dá... E eu não acho isso muito válido também pra eu ficar lendo os e-mails, mas eu fico feliz. Prefere que eu leia. Eu acho totalmente válido aqui. O mais velho tem que ler isso aí. Mas é o Mario tem que ler, então. É, que mais o Mario hoje. É o Mario. É, o mais velho que não apresenta. Desde a geração de Pokémon, pai, o inicial que você mais gosta, Jefferson? Vamos fazer um top 5, porque eu sou um filho da puta e eu já tinha pensado enquanto eu dormia. Eu fiquei pensando na pergunta. Você não vai fazer isso comigo, velho. Top 5? São 7 vezes 5, são 35. Olha só a matemática, olha a matemática. Pera, não, são 7 vezes 3. São 21 iniciais. Escolhe 5 desses 21. Eu sou velho e eu curtia muito Pokémon no Game Boy, então eu vou com, sei lá, Bulbasauro, Squirtle... E top 1 Bulbasauro, assim a ordem? Isso. Primeiro ao quinto. Bulbasauro, Squirtle, Chikorita... Charmander se pulou dessa aí? Você não vai ter... Eu nunca gostei de Charmander. Pode ser o Charmander o quarto e o quinto... O quinto Totodile. Caralho, mano. Só primeiro e segundo aparecendo nos top 5. Sinceramente, sei lá, perdeu... Perdeu o brilho. Perdeu o brilho. Justo. O meu, sendo totalmente contrário ao Jefferson, o meu primeiro é o Snivy, da quinta geração de grama. Eu não vou falar, porque acho que a maioria das pessoas que ouvem, só de ouvir o nome do Pokémon, já sabe qual é o Pokémon, né? É o Snivy, o primeiro, o segundo é o Chespin, o terceiro, eu acho que é o Turtwig, o quarto é o Cyndaquil, e o quinto, eu fico entre os três iniciais de Kanto. Porque eu gosto muito do... Eu normalmente escolho Squirtle, mas quando eu lembro do Bulbasauro, eu gosto muito dele. E o Charmander eu gostava muito já quando era menor. Então fica nesse empate técnico aqui na posição de ser cantor inteira. E do Mario, se eu lembro... E o Mario vai me xingar, porque eu tô fazendo... O Mario tem que fazer anotações de que ele vai me falar que eu falei errado. E eu acho que o Mario, os favoritos, eu não lembro. Eu não vou saber os 5. Mas eu acho que o Mudkip e o Bulbasauro... Tá ali entre primeiro e segundo. Eu lembro que ele curtia esses Pokémon. E eu acho justo assim, né? Ah, olha só, a gente já pode... Olha, pergunta da semana, hein? Nasceu a pergunta da semana. Qual é o inicial favorito? Usando a mesma... Aproveitando a pergunta do Rodney, qual... Não. Faz o filme, João. Faz o filme? Então... Qual franquia da Nintendo você gostaria de ver, sei lá, que fosse o primeiro filme da Nintendo? E o NCO, mano. O NCO. Essa é a única resposta correta, né? O primeiro, não o último. Não o quinto. Esse foi o Nintendo A3. A2. A2? Agora, dessa é verdade, né? Justo, foi o Nintendo A2. E é isso, né? Boa noite. É isso? É o Mario da Tchau desse jeito? Eu não sei.